Alerge Serviço. O ônibus de atendimento à população da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerge está em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, de hoje até a próxima quinta-feira, dia 12. O veículo está estacionado na estrada Ambaí, número 106, das 9 da manhã às 5 da tarde. Quem quiser pode tirar dúvidas ou fazer reclamações de serviços e produtos na sede da comissão no prédio da Alerge, localizado na Rua da Alfândega, número 8, no centro da capital. Ou então ligar para o Disque Defesa do Consumidor. O telefone é 0800-282-7060. Repetindo, 0800-282-7060. Reportagem Bárbara Souza.